Na manhã de sexta-feira, por volta de 11 horas, policiais civis do Grupo de Diligências Especiais da 6ª SDP deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Vara Criminal Família e Sucessões, Infância e Juventude, Juizado Especial Criminal da Comarca de Goerê, em desfavor de Rodinei Pérez Lopes. Rodinei Pérez Lopes, de 44 anos, conhecido pela alcunha de Biscoito, possui uma condenação em decorrência de um furto qualificado, artigo 155, na cidade de Goerê, sendo cumprido, então, o mandado de prisão e o mesmo encaminhado para a 6ª SDP. Ele deverá ser encaminhado para Goerê assim que a comarca que pediu sua prisão for informada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.